Calil, qual a importância para o Atlético, também para o Cruzeiro e para o futebol mineiro, essa obra aqui no Independência? Olha, eu acho que futebol em cidade. O Atlético, o Cruzeiro, apesar da importância de Sete Lagoas, do carinho do povo de Sete Lagoas, mas sair da cidade é um pouco complicado. Eu acho que tive a boa notícia que em outubro essa obra está pronta, então acho que o baque no futebol mineiro será bem menor, porque fechando o Mineirão em julho e abrindo aqui em outubro, o hiato de sair da cidade será muito pequeno. Vai vir para a Independência, você acha que vai suportar a torcida do Atlético no Campeonato Brasileiro, ainda mais se estiver fazendo uma grande campanha? Quem conhece a história do Atlético sabe que nós jogamos aqui um Campeonato Brasileiro todo e saímos daqui invictos. Então a casa é do América, mas o Atlético se sente em casa quando joga aqui. A segunda casa do Atlético também é Independência. Eu tenho um carinho, e o Marcos Salum sabe disso, muito especial pelo Independência.